se for dos falador, nós tá passando boladão. Trajado de Tommy, a cadeira quadrada. Puta aqui da vovó até o talo. Porta-mala só com pão. Chegou de Ciroc, Black, Blue e Tomar. Só convidei as mais belas. De grade, potência e o percussão. Elas vai balançar a bala na praia. Localiza aí que eu tô perdida. Que bom ser do mundão. Hoje o pai tá off, bem longe de casa. Que hoje o pai tá off, bem longe de casa. Só bunda pra lá, bunda pra cá. Só vi o barulho do mar. O bailão boca no forte, eu de copão na mão. Seja plataforma ou Guarujá, aciona que eu vou encostar. Quer eu vir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra cá. Só vi o barulho do mar. O bailão boca no forte, eu de copão na mão. Seja plataforma ou Guarujá, aciona que eu vou encostar. Quer eu vir na praia, o pai tá viradão. Só bunda pra lá, bunda pra cá. Quer ver mais conteúdos como esse? Então acesse já Godó Explode Funk, tudo em um só canal.